Licença, 5898. Bom dia. Torre Salvador, objeto 5717, está pronto, ponte espera da 1-0. 5717, ali em mantém. 898, bom dia. Objeto 5898, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 340. Conforme autorizado, 340, 5898. Possibilidade de voar da Elda presente? Autorizado da El 5898. Obrigado, tá presente da El. Autorizada a decolagem, vento norte 2-9. Nível decolagem, cabeceira 1-0, objeto 5-7-1-0. Rio 5973, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, ajuste no 0 no 2. Sete Gravador Webjet 5717. Webjet 5717, contato radar na decolagem. Prossegui conforme autorizado. Sube e mantenha o nível 340. Sube e mantenha o 340, pode valer, né? Torre na escuta do Whisky, Juliette, Juliette. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Autorizada. Sente. Webjet 5898, chame Centro Recife 1251, alterna 1-3325. 251-3325, 5898, bom dia. Trote Lima, pronto, acaba. Autorizado conquista, uma centena, decolagem no 7, direita. Gole Valpoz direto, controle 198, transponder 5523. Ostrote Lima, acione a portátil. Jet 5717, chame Centro Recife 1251, alterna 1-3325. Jet 5717, copiou o controle? 3325251, 333. Webjet 5717, tenha um bom dia. Whisky Juliette, Juliette, pronto para o ingresso. Autorizado até o portão. Sente. Jorge Lima, táxi, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Correio 5973, está cruzando 70 para 5 mil. Rio 5973, decidi chegada para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 2, autorizado LSX Rio da pista no 0, reporte no localizador. 2 mil pés no 0 no 2, X-Ray, reportará o localizador. Salve Salvador, bom dia, WebJet 5808. Autorização Goiânia nível 340, informação. 5808, Goiânia nível 340. Está autorizado. A rota é Zambi, após direto Bogna, após direto. Decolador no zero, com curva à direita na subida Gole, após Eval, após direto. Aciona 5534, controle 119.8. Só confirmando a subida agora, é Val após direto Zambi. Autorizado Goiânia, nível 340, da cola da 10, curva direita. Saída agora, é Val Zambi. Aí voa Dog na Lapa, Upper Whisky no zero. Transponder 5534, 198 ao controle, WebJet 5808. Correto, Web 5808. No portão 1-1, chame pronto, pushback, seu nome. Aqui é o portão 11, parei, obrigado. Vida autorizada, colagem 35, perfil MOM. Torre, por gentileza, poderia adiantar a saída do TAM 3201? Tem nem seu plano ainda, comandante. Provável saída aí pra Confins, o senhor teria, não? Qual a rota do que o senhor preencheu? Direto Leda e Bridge. Então vai sair na Dael, Leda, Bridge. Obrigado. Solo Salvador, Alfa Yankee Índia, bom dia. E Alfa Yankee Índia, prosseguindo. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Alfa Yankee Índia está autorizado, reporte já no pátio principal, agilizando Alfa Yankee Índia. Sim, gente, obrigado. Juliette, reboque finalizado, tem um bom dia. Juliette, gente, bom dia. Tango. Oscar Golf Serra, ciente, escute ainda, chame solo 1219. Bom dia, Oscar Golf Serra, tá ciente da informação, Índia? Mando para ele ao 080. É o gol 1804, tem a informação gol. Gol 1804, acione identificação, autorizado chegada a BOMF, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0 no 2. Chegada a BOMF com 1012, descendo para 4 mil. Autorizada a decolagem, 020 graus, 39012. Após decolagem, mantém a proa até 1000. Rio 5973, completo final, chame a torre no 186. Próximo Serra, para acionamento táxi decolagem, torre 186, ajuste 1012. Então, bom voo e bom dia. Acione a porta. O Rio continua a aproximação, aguardando a liberação, ajuste 612. Nosso estacionamento, rapaz táxi. Estou reporte na papá. Que Fox Trot Lima 23, na flota 1000, controle 198. 198 Lima. O Rio 5973, posto autorizado, 910, vento Salvador Norte 29, ajuste 1012. 12, o ajuste, confira ali no ponto. Salvador é o Rio 5973. Prossiga. Confirme livre o pouso. Pouso autorizado, 030 graus, 39, 1012. Ok, 1012, 03. O Rio, como recebe a torre? Decolagem. Prossiga conforme autorizado. Suba e mantenha o nível 1900. Está livre da restrição da saída Gole. Positivo, autorizado, uma centena livre da restrição da saída Gole. O Luiz que faz o batismo. Serra, táxi, reporte na papá. Mantenha a posição, Vitor. Golf Vitor, autorizada a decolagem, atenta a esteira do Boeing que for zona 10, o vento é 020 graus, 39. Rio, Solos 2000, direita em 29. Confirme. Golfo Serra, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Obrigado. Vitor 2000, 198. 98, obrigado, bom dia, velho. Salve, Salvador, bom dia, Rio, Alto. Rio 5973, bom dia, táxi via Alfa, após quilo, até o pátio 3. Posição prevista meia dúzia do pátio 3, mesmo assim atento ao sinalizador. Pátio? Meia dúzia, pátio 3. Pátio 3, controle Salvador, muito bom dia. O Papatango Romeu Golf Victor na saída Momo. Papatango Romeu Golf Victor, contato radar na decolagem. Se me mantenha 3 mil pés, prossiga conforme autorizado na saída Momo. Romeu Golf Victor. Gente, vai manter o perfil da Momo, Romeu Golf Victor. Se é autorizada a decolagem, 020 graus, 39. Oscar Golf Sierra 29, controle 198. 198 Golf Sierra, graças a Deus. Trânsito e o Whisky Fox da Tivinha vai atingindo uma centena, solicita modificação e acessão nível 105. Patango Whisky Fox Lima, regra de voo modificada ao 0730, submantém o nível 105. 0105, Whisky Fox Lima. Estimado para pouso, Whisky Fox Lima. Mais 10. O Oscar Golf Sierra decolou, acionado 0217. Papatango Oscar Golf Sierra, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado, submantenha o 080. Sierra. Oscar Pose, Vitória da Conquista, 0824, ou melhor, 0823 agora. O Whisky Fox Lima. Gente. Papatango Romeu Golf Victor, quando possível, confirme o estimado para modificação das regras e para pouso em Lençóis. Romeu Golf Victor. Pouso 08-15, Romeu Golf Victor. Patrão aí, está presente, pode voar direto, conquista o Whisky Fox Lima. Autorizado, Whisky Fox Lima. Tio direto, conquista Lima. Romeu Golf Victor, confirme para o controle. Uno solo, 1219. 1219. Vai direto mais forte. Papatango Romeu Golf Victor, regras de voo modificar 20732. Se ele mantém, confirme o nível que vai manter. 05 Romeu Golf Victor. Se ele mantém o nível 105. Romeu Golf Victor, confirme estimado para pouso. 08-15. Ciente, sub mantém o nível 105, Romeu Golf Victor. Atenção, 105, Romeu Golf Victor. 04, descendia para 2000 pés, o ajuste no 02, autorizado LS, XR da pista no 0, reporte no localizador. Repatório, vira a portaria do bloco, autorizado LS, XR, 1-0-4. Oscar, tanto cópia. Opa, Oscar, Paulo Afonso, 090, via Whisky 1. Vai prosseguir 90 até 150, 1150 milhas, Salvador, pois cancela 095. Prossegue direto, decola da 17, curva esquerda, subida Lotar. Aciona 5547, frequência do controle 119, decimal 8, torre 1186. Pessoas a bordo, né?